estão jogando o rabo. Toma pau, toma. Toma pau, toma. Toma, toma pau, toma. Elas estão jogando o rabo. Toma pau, toma. Toma pau, toma. Toma, toma pau, toma. Toma pau, toma. Uma pau, toma. Toma. Uma pau, toma. Toma pau, toma. Toma pau, toma. Toma, toma pau, toma. Elas estão jogando o rabo. Toma pau, toma. Toma pau, toma. Toma, toma pau, toma. Toma pau, toma. Toma, toma pau, toma. Toma.